Essa é nova, hein? Mais um estouro do meu parceiro René Rico. Hoje à noite é pegada com força. E se brincar, noite vamos virar. Os pés tá na segunda e a cabeça tá na sexta. Mas todo dia é dia de amar. Logo mais cedo preparei a geladeira. Venha pro quarto que já vamos começar. Oi, amor, mas eu nem tomei banho. E é você se banhar. E hoje à noite é pegada com força. E se brincar, noite vamos. Segundo.